quiero dos, yo quiero tres, la quiero en cuatro, cuatro, cuatro, quiero una, quiero dos, quiero tres, la quiero en cuatro, cuatro, cuatro. Y dale ahí, ay, cómo es, mueve pa' mí, y si lo subes me lo bajas de una vez. Estoy pa' ti, ponte pa' mí, y si te pones con te tiro a bebé. Guaca, guaca, guaca, guaca, guaca, guaca, guaca, guaca, guaca. Oye, mami, vos arrancás. Yo quiero una, yo quiero dos, yo quiero tres, la quiero en cuatro, cuatro, cuatro. No quiero una, quiero las dos, también las tres, la quiero en cuatro, cuatro, cuatro. Atento, cabrón. Quiero ver si você aguenta quando nós te arrebenta. Nós gusta de culo e teta, nós gusta de pelo. Nós rebenta, nós rebenta, nós gusta de telo e teta, nós gusta de culo e teta, nós gusta de pelo. Nós rebenta, nós rebenta, nós rebenta. Mas ela é do job, mas de nós ela não cobra. Que eu catuco, eu machuco tudo essa safada. Porque o DJ Praga é traficante de buceta. Porque na nossa banca também tem culo e tem. Eu quero uma, eu quero duas, eu quero três, eu quero quatro, quatro, quatro, quatro. Atento, cabrão! Esse flow é de Brasil e Argentina. De toque de Praga. Você vai caminhar um montão pra copiar nossa levada. La nueva escuela del perreo. Pali. Dile Pali, Matatán, Yamilo Clemente, Cali, DJ Plaga, la nueva sangre. MC Tota, DJ Plaga na produção. Você já sabe, né, mami? É a nova geração.